Delta Zero 8-1, descent to 2,000 feet, KNH 1011, clear final approach, report established. Alpha 081, Tower 118, decimal 95. Alpha 081, clear to land, runway 10, wind 080 degrees, 09 knots. Alpha 081, the light is on the max. Copy, thank you. Canal 63, vamos ver por dentro da autorização Guarulhos. Canal 63, 13, autorizado Guarulhos, via Pedro 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5121, frequência do controle Salvador em 119, decimal 35. 14-0-3-0, da El Leda Morte, maior peso longo 0, 5-1-2-1, transponder, descender, 9-3-5, controle, 6-3-1-3. Janer 6-3-1-3, cotizamento correto, reporte pronto para o que estiver em acionamento. Depois será. Alpha 081 on the ground at 27, vacate the runway and contact ground 121 decimal 1. 121, bye bye, Alpha 081. Ground, boa noite, Alpha 081. Europa 081, boa noite. Text approved via Taxway Alpha and Juliet position 1010. Copiado via Alpha Juliet para gate position 10, Europa 081. Portugal 023, bound for arrival at comfort level 050, Canate 1012. Bound for arrival, please comfort level 520, Canate 1012, and we have an accurate at Portugal 023. Alfa 70, prossiga. Bruno 970, pense na frequência 125.1, alterna 128.3. Caso negativo, retorne a frequência do controle. Cubana 1239, Glen Mike Uniforme Hotel Alpha, via Upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7, after flight Ben Hold, flight level 300, Momo de Patri, Mike Oscar, and Nenim Transition, November, Echo, November, India, Mike. The first turn by left and call code 5120, Cubana 1239. Momo de Patri, Mike Oscar, and Nenim Transition, November, Echo, November, India, Mike. The first turn by left and score code 5120, Cubana 1339. Afirmarei, Cubana 1339, for Potwatch Push. 207, cruzando 240.560, transforma track 3. Azul 2707, foi Alagoinhas para interceptar a chegada Monte, desce até o nível de voo 060. Ajuste no 012. 060 no 012, o 2707 está tomando Alagoinhas. Nível 300, saída da L, transição ótima, após decolagem da 10, transponder 5042. Hoje, após decolagem da 10, curva direita, saída da L. Leste Hotel, confirmando nível 300, né, para o Zulu no 0. Transponder 5042, confirma POB autonomia. Excelente, acionamento de táxi, torre 198.95. Hotel Juliette. Hotel Juliette. É 13 no 3. É 13 no 3, autorizado para os contatos. No 970, voe TAP para interceptar a chegada a Mari, desce até o nível de voo 070. Ajuste na 012, reduza para 2509, número 3 na aproximação. É, desce para 070 na aproximação, por meio 12, voo 970. Azul 4070, my arrival, send flight level 080, in 80012. Descend to level 080 on Mari arrival, Azul 4070. Azul 4070, the speed 250 knots. Have a distance speed and speed 250 knots, Azul 4070. Portugal 023, descend 2,000 feet, in 81012, cleared, ILS final approach, port service. Descend 2,000 feet, in 81012, clear, ILS approach, runway 10, will report service, in Portugal 023, heavy. Azul 2707, desce até 3 mil pés. 1970, desça para 4 mil pés. Ajuste na 012. 4.012, boa. Nossa. Azul 4070, with the speed 230 knots, central to level 050. Reducing now 230 knots, descending to level 050. Azul 4070. Pesolano 1170, via Voi Mari para interceptar a chegada a Mari, deixa até o nível de voo 060, ajuste na 092, reduza para 250 nós, número 62 na aproximação. Redução 50, 10.000, Antônio de Maio, voo turno 1170. No 970, tem condições de manter a presença de velocidade até mais próximo de Duna? Tá, sim, mantém. Gente, mantenha para o sequenciamento. Vai, mantém. 080 graus, 099. A linha decola, puxando a minha presença. Luna 170, reduza para 2309. 230, Luna 170. Controle Salvador Paraná 224, como está? Xalé 6224, via chegada Amanda, esse até o nível de voo 070, ajuste na 092, redução para 2509, número 7 na aproximação. 0122509, número 7, na 224. Xelé 9183 Guarulhos, autorizado via Pesolano 0, nível 400. Saída da El, transição ótima, primeira curva direita, transponda 5125. Autorizado Guarulhos, Pesolano 0, 400, saída da El, ótima, com primeira curva direita, transponda 5125, posição 01143. Número 3. Xanami 313, decolado 49, chame o controle, 1935. 1935, 6313. 2000 autorizado, X-Ray vai reportar estabilizado, 2707. Air Portugal is 023 heavy, establish ILS MI 10. Air Portugal 023, complete final, Salvador Tower 118, decimal 95. Alright, decimal 95, Air Portugal 023. Azul 4070, vector 5 space, turn left in head 010, limit to localize. Salvador, Xanami 6103. Xanami 6103, contato radar na decolagem via saída da Aerosub, mantenha nível de voo 360. 360, pode voar na proa de Leda? Autorizado Leda, Xanami 6103. Leda, graça, 6103. Luno 970, autorizado a descer até 3.000 pés. 3.000 pés, Passa Romeu até Juliana Chapéu, livre táxi, chame no ponto de espera da 17. Zulu 4070, to localize, stand right in head 060. Right, 060, 4070. Estabilizado 2707. Azul 2707, complete final do procedimento, chame 2 Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite, bom povo. Gono 970, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS, X-Ray da pista 90, está estabilizado. 2.000, passa lá estabilizado, Gono 970. Torre, o azul 2707, estabilizado na ILS, X-Ray. Azul 2707, ciente agora de pista livre, ajuste 1012. 012, guardando pista livre 2707. São 3178, via chegada a mar e desça até o nível de voo 080, ajuste no 012. Azul 4070, descend 3000 feet. Azul 4070, descend 3000 feet. Down 3000 feet, Azul 4070. Luno 170, desça para 4000 pés. 4000, no 0, o Luno 70. O Xanem 6224, autorizado a descer para o nível de voo 050. Está descida por 050, o Xanem 6224. Com 3178, desça para o nível de voo 060. Azul 2707, aguarde ainda a pista livre, tem uma 380 na mesma, reposto na BA. BA 19 Portugal 023 heavy. Portugal 023. Boa noite, approve taxi via Alpha and maintain position before taxi Juliet. Taxi slogan. Continue via Alpha Hotel Juliet, Portugal 023. 1970, completo final do procedimento, chame torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, bom ponto. Obrigado. Rona 1970, autorizado você para 3 mil pés. 3 mil, Rona 1970. Rona 1284, autorizado você para 4 mil pés. 4 mil pés, você anda 12 mil. Dó 3178, autorizado em separar indivíduo voo 050. 070, aguarde pista livre, o ajuste é no 012. Você escuta, voo da 970. Azul 2707, no solo 56, liberem na ponte e mantenha o ponto médio da mesma e chama o solo 21.0. Libera a ponte, mantém o ponto médio da mesma, 21 com o solo azul 2707. Juliette Hotel na Lima, chama o solo 21.1. Solo azul 2707, eu vou passar. Então, Juliette Hotel, autorizado táxi via Lima, contorno pátio 1, taxi via Índia, ponte para dar 1.0, chama a torre novamente. Depois, 610, gol. Para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pistão no 0, posto autorizado. 2 mil, chamar estabilizado, eu não vou acertar. Tinha ponto para ingresso, pátio 1, na cidade, pátio 3. Alfa, sim, ingresso, pátio 3, reporta do pátio 1, no azul 2707. Posso para ingressar no pátio 1. Confirma para o 2707? É ponto para ingresso no pátio 1. Reporta para ingresso no pátio 1, no 2707. Portugal 023. Portugal 023, maintain position before the taxi Juliet. Your gate will be gate 11 and the iPhone 1 aircraft in now. All position with Juliet, all chat Juliet, and copy position on 1. Cubana 1339, ground. Sir, 070, stand by landing clearance. Optimal 71012. Stand by. Salvador, Airport Show 023. Do you have any estimates time for us? This is aircraft doesn't have estimates. Stand by on coordination. No solo, ao 59, chama o solo, 21, decimal 1. 21, Alvan. Salvador, boa noite, boa 970. Boa 970, autorizado táxi via Alfa Kilo, Pátio 3, reporta para ingresso Pátio 1. Alfa Kilo, Pátio 3, reporta para o Pátio 1. Bay 10, wind 070 degrees, 10 knots. Zero Lambda Anoísio. 1-0, azul, 4-0, 7-0. All the gates for the national aircraft will be busy and they have everybody, okay? Your gate will be gate 1. Olha, não entendi nada. Se quiser falar português, pode falar. Porque inglês não entendi. Fica melhor. Todos os gates para aeronaves internacionais estão ocupados. Vai ter que aguardar, então. A próxima aeronave a livrar vai ser na... Está copiada no gate 1-1. E ainda não tem estimado para efetuar o push. Copiado. Vou devolver aqui na posição. Tem que ver se inglês, cara. Boa noite, Delta 3. Só um minuto para a cópia. Sai da PUC, tem o São Caju, tá 3305. Azul 2707, ingresso parte 1 no portão 03. Parte 1 no portão 03, azul 2707. Hotel Juliette Hotel, Hotel Juliette Hotel, na escuta. Ground 0-7-0, on the ground, at 0-1, vacate the runway, contact the ground 1-2-1-1. Ground 2-1-1, thank you, have a nice day, contact 0-4-0-7-8. Salado ground, good evening, azul 4-0-7-0, we made a keep. Azul 4-0-7-0, good evening. Abriu o taxi Alpha Kilo April 3, position 3, left. 9-9. Ok, pouso 1-0, gol 1-0-7. Certo, 2 mil pés, vou tirar na 2-9. Dan 3305, protocolo. Dan 3305 autorizado em Recife, via peso 17, nível 330, sai da PUCA, transição Caju. Primeira curva esquerda, transponda 5130. Zulu 78, autorizado você para 3 mil pés, permanece ajuste. 3 mil pés do TAN 3, Zulu 78, confirma ajuste. 1-0, 1-2. 1-0, 1-2. Juliette Hotel, após o pouso do tráfego na curta final, um Boeing da Gol, alinhar e manter, 1-0. Estabilizando o Chanel 624. Chanel 6224, comprei assinado o procedimento, chame o Salvador, frequência 118-95. 118-95, Chanel 6224. Juan 3178, deixa para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento, ele é construído, a pressão 1-0, está estabilizada. Liga para 2 mil, autorizado, é construído 1-0, está pressão 978. Zero para decolagem, o ajuste no 012. No 012, aguardando a chanela 24. Uno 170, no solo 04. Direita, 2-1, 2-1, pessoal. 2-1, 1-1, 7-0. Alô, Salvador, boa noite, 1-1, 7-0, livrou. 1-1, 7-0. Autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, Pat 1, portão 612. Alfa, Kilo, Pat 1, 612, 1, 1, 7, 7. Contato Rodécio, Bom Dia da Eco 300. Ok, 300 300, Hotel Gilete Hotel. E aí, Tom, lá de cima. Tá bem. Taxi via Juliet, I'm at Econ 1, Econ 3, and position 7, Pascal 0. Ah, ok, 0 to 3. Confirm position 7 on Econ 3. Position 07 on April 3, ok? Report position 11, position 7, obrigado. Mande a posição, você anda 305. Estabilizado, ELS, 3178. 3178, chama a torre 1195. 3195. Alô, chamei 62, 4, programa 5. 62, 4, segue alfa, chamei 2 de leite. Alfa, 3178, pouso autorizado, 08, 0 grau, 08, mais, ajuste ótimo, 09, 08. Pouso autorizado, 90, tá 3178. 706. Autorizado, chamo pro táxi. Bora para o táxi, ground at Portugal, 0823. Go ahead. Tem alguma informação de quem virá agora aqui conosco? Estamos aqui na posição 7 e não tem ninguém de volta do avião trabalhando. Tem essa viatura que está solicitando? Solicitando escada, viatura, autocarro, tudo. Sim. Segue Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, vai chamar da Juliette. Alfa, Juliette, chamamento da Juliette. Alfa, Alfa, Airport, John, 023. Tá. You sent to Gate 7, but there is nobody to give assistance tonight. Ok, we asked you to Infraero to send a vehicle and stairs for you. But there is nobody here, not even to work around the plane. We have nobody. Okay, they're sending.